Juliette Vitor, vai entrar pelo corredor Caixa Preto. Sente, conhece os corredores de Salvador? Paulo, boa tarde, TAM 3217, informação Quebec. Boa tarde, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, preferência. Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, contato radar. Então, Alfa Vitor Juliette, informe, vai afastar por 20 minutos e retornar ao Salvador? Negativo, senhora. Gente, mantém os corredores, Alfa Vitor Juliette. Mantendo os corredores, zona meu bem, Alfa Vitor Juliette. Tower, Avianca, Brazil 6321, short 10, ready for departure. Avianca 6321, clear, line up in takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Clear to line up in takeoff, runway 10, Avianca 6321. Salvador, gol no 077.0, boa tarde. Boa tarde, gol no 077 após a rolagem do Airbus da Avianca, ali mantém pista 1-0. Gente, após a rolagem do Avianca, ali mantém 1-0, gol no 077. 2-0, ação de identificação, chegada a Bonf, desse manter nível 050, informe ao término do desvio, 6720. Descendo ao 050, confirma? Afirmativo. Informe ao término do desvio, 6720. Informará ao término do desvio, 76720. Após o desvio, aproximadamente 10 minutos, pode voar, pelo? Poderia ser pro de bom, 6720? Ok, então após o desvio, pra voar bom, 6720. Avianca 6321 airborne at 44, contact now control 119.35. 119.35, Avianca 6321. Good dig. Afirmativo. Tá voando pela da presente, mas tá vendo? O Eco Juliette Vitor aqui, certo? Palma, Eco Juliette Vitor, desço para 1500 pés, ingresso corredor Caixa Brancos. Eco Juliette Vitor. Avianca 6321, flight level 030, climbing for 380. Avianca 6321, radar contact, cloud flight level 380, goal departure. Okay, 380, goal departure, Avianca 6321. Uno 0, tupo 7, autorizada a decolagem, pistulo 0, vento, 130 graus, 08 nós. Livre decolagem no 077, Ivana. Do reporte táxi, gol no 755. É, quanto é o gol no 755? Posicionamento no 92595. 925, portão 5, vai realizar simultâneo com o tráfego da companhia no portão 4, coordene com a equipe de solo, está autorizado o reporte táxi. Reportará. São 3217, devido à restrição de espaço, número 3 no setor, aguarde. Gol 1077, passa 2200 na DAEL. 1077, contato radar na decolagem, suba ao nível 400, saída da DAEL. Ciente, sessão 400, saída da DAEL, gol no 077. Avianca 6321, contact now Recife Center 128 Bismal 8 or 133 Bismal 25. 1288, back up 133 Decimal 25, Avianca 6321, good day. Do 1755 para o táxi. TB de 90, pé na cabine, em 3 horas e 21 minutos de autonomia. Zona 755, táxi à direita via Indy Alpha até o ponto de espera da pista no zero, táxi aí Charlie, ajuste no 012, torre 118, decimal 6, boa viagem. É, você vai Indy Alpha, ponto de espera 86, ao serviço, meio ponto de ajuste. Contato 925 com 86 a bordo, alternando com FIS, 3 horas e 59. 755 se aproxima ponto de da 10, na fronca. 325. Gente, recife 288, 133325, vamos 077, boa tarde. Bom, 925. Ah, então tá bom, 925 seguindo como número 2, obrigado. TAN 3217, autorizado está push e acionamento reposto táxi. Autorizado push e acionamento reposto táxi. Incrível ingresso decolagem, vento de 130 graus, 8 nas. Incrível ingresso decolagem, está 1-0, vamos 7. Eu, pé 9357. Pé 9357, Guarulhos 360, aguarde coordenação. Ok, 360, Guarulhos, por favor, qual seria a subida prevista? Aguarde coordenação com o centro, porque a sua aerovia aqui no nosso plano consta a Upper Whisky 58, então seria a Gole Gonza. Porém, esse horário que nós encontramos agora, às 19:53 Ulu, não está previsto esta aerovia. Entrarei em coordenação com o centro, se ele autorizar, a Peruísque 58, saída prevista Gole Gonza. Se ele autorizar, a Peruísque 50, da Eldiner. Ah, eu aceito a 58. Ciente, entrarei em coordenação. Seguro na 755, decolado ao 53, semi controle Salvador agora em 119, decimal 35. 935, obrigado, boa tarde. Boa. Torre, Salvador, boa tarde, objeto 6720. Objeto 6720, boa tarde, reporte visual com campo baixado e travado, atente que os primeiros 90 metros da pista 10 estão fechados. Abaixou e travou o visual, assistente na região da pista, objeto 6720. 9. Bruno 399 São Paulo, confirme o nível. 400, pronto para copiar a autorização. 400, aguarde cópia número 2. Grato. De 1-20 graus, 8-9. Tem pouso, 7-7. Quebec, tá no ponto de espera pronto. Deixa uma nova chamada em 118 decimal meia. Meia, obrigado. Sou ego 925-286, desculpe, ponto espera pronto. Tá, 0737 na sala pita 2. Pina, afirmativo. Após todo o tráfego, o Lima tem. Usa o Lima tem 925. Prossiga. Para o táxi, 9-0 a bordo, 3 horas, alternando Guarulhos. 3217, táxi à direita via Índia, Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Táxi Charlie, chame a torre em 118, decimal 6, ajuste no 012. Segue o Boeing da Gol como número 2 para decolagem. Via do aeronave da Gol, via Índia, Alfa, Charlie, 1286, boa noite, 3217. Bom voo, obrigado. Obrigado, bom trabalho. O TAN 9357, pronto cópia? Pronto cópia, 9357. TAN 9357, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, saída da L, transição de Né, primeira curva à direita, controle 119.35, acione o código 5174. Afirmativo, TAN 9357, autorizado conforme. Guarulhos, nível 360, decolando no zero, primeira curva direita da Eldinera. Eixo da Perusque 50, 1935, é o controle 5174, senhor. 9357, o código é o 5174. Ação chegada, manda esse manter nível 050. Descendo para 050, 1912, solicita o GPE, o RNAV da 10, se possível. Gente, aguarde autorização para o RNAV, vou no 612. Aguardando, descendo para 050, 1612. De Salvador a 57 e livre à direita, saldo 121.9. Agora 119 WebMS 7.80. Juliette Vitor, ingresso no corredor Veracruz, reporte através de Taripa para ingresso no corredor Interlagos. Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, WebMS. Voo no 399, pronto, cópia? Prossiga, 399. Voo no 399, autorizado São Paulo, nível 400, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, saída gole, transição Gonza, primeira curva à direita, controle 119.35, acione o código 5162. Autorizado 400, previsto 58, decolando na Gole Gonza da 10, controle 19.35, transponder 5162. Correto, chame quando pronto, portão 01. Gente. Ali mantém 10, TAN 3217. Decolou 58, 1 na rádio, sinal 35, agora bom voo. Para 2 tempo. 925, voltou, está cruzando 2510 no perfil da subida. Cheguei na 935 agora, gol na 925. 925. Leão 925 da Gol. Gol no 925, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, sai da gole. 360 na gole, 925. Gol no 612, está autorizado Serra Vitor 368, descida para o nível 040. 040, Serra Vitor 368, 40 decolagem, vento de 130 graus, 10 nós. Iniciando, tá. 9840, baixando de 150, cruza 190, 36, 13 mares, informação de guerra. Stop 9840, adiciona identificação, chegada a mar e desce manter nível 050. Descida, chegada a mar e desce para nível 050, marcha stop 9840. Controle Salvador, tá 8002, transfere informação a Romeu, boa noite. 8002, essa identificação, chegada a BOMF, desce, mantém nível 060. Desce, mantém nível de voo 060, solicitação fazer o RNAV, que isso toma zero. Gente, aguarde autorização para RNAV, então 8002. 8002. Salvador 01, bom voo, transfere agora ano 935. 935, obrigado, boa tarde. Capitão com Cabo Alfa, Vitor Juliette. Controle, boa tarde, está 3217. 3217, contato radar na decolagem, subiu ao nível 360, saída gole. 360, gole. Vitor Juliette está autorizado. Reporte visual com o campo. A Vitor Juliette tem visual com o campo no momento. Vitor Juliette, reporte rotatório. Reportará na rotatória com a Vitor Juliette. No 612, informa o tráfego na posição de 11 horas, 2.5 milhas, é um Charlie 152, está mantendo 1.500 pés. Tenho mesmo no Tiquez, no 612, está autorizado, está visual também, autorizado o Serra Vitor 366. Afirmativo da presença Serra Vitor 366, ajuste no 012, esse para 2.500 pés, no 612, você está estabilizado na final. No 012, esse ano para 2.500 pés, para o Charlie Vitor 366, no 612. Serra Vitor 366, gol no 612. 366, positivo. Gol no 1925, chame agora Recife, 1288, até no 3325. Confirmando. 1288, até no 3325. Boa tarde, 1925. Patango Alfa, Vitor Juliette, chame Torre, 198, decimal 6. Torre, 198, decimal 6, 12, Alfa, Vitor Juliette. Do seu tráfego, ajuste no 012, vento de 150 graus com meio de mãos, capote final curto da pista 17, Alfa Vitor Juliette. Reportará final curta da 17, Alfa Vitor Juliette. Dia 360, barra de coordenação. Escuta, tô 3567. Instalação em curso é a Sierra. Chinado 3 milhas, tá? Confirmamos antes 150 graus com 8 nós, QNH 1012. Tem o Celso 37, aproximação LS, pista 2, é 3 milhas de Simbra. Vai reportar sinal de 3 milhas do Alfa Vitor Juliette. Número 2, Torre, 1, 8, decimal 6. 3, 8, 6, 1, 6, 1, 6, boa tarde. Boa tarde, gol 1, 6, 1, 2, vai passar o Sierra Vita 3, 7, 2 e passe travado. Gol 1612, boa tarde. Tráfego avistado tem autorizado pouso, pisto no zero, vento. 130 graus no zero, mais ajuste no 02, fica atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obra. Guante, livre pouso, ali, continua 90 metros, 1612. Alfa Vitor Juliette, passa 360 pela esquerda, reporte interceptando a sinal, pisto no 7. Sim, senhor, Alfa Vitor Juliette está visual com tráfego aproximado para o 10, tem condição de se ajustar como número 2, se autorizado? Negativo, se o senhor pretender para postar, o senhor pode fazer um 270 pela direita e reinterceptar a final, que seria o tempo que o tráfego já estaria cruzando aqui a cabeceira para evitar o pouso simultâneo. Primeira curva direita, controle 119.35, acione o código 5404. Autorizado Brasília, 360.17, na pista 10, Antônio da Gole, Ofito, com curva direita. 1935, transponder 5404, TAN 3567. TAN 3567, correto, chame para push e acionamento. TAN 3567. 9840, está autorizado 2000 pés, ajuste 1012, em forma estabilizada na final ILS sem glide. Estimativo, baixando para 2000 pés, informa de estabilizar o localizador para ele a sem glide na pista no zero. Marcando top 9840. A 3190, reduza para 2509. 2509, está 3190. Interceptou o sinal da 7, visual contrário da Gol. Alfa Vitor Juliette, complete a aproximação, pista no 7, informa aí, enxuta pista 1735 livre. Completando a aproximação, aguardando pista livre, o Alfa Vitor Juliette.